Da GDS 1866. Livre ingresso para o 04. Pro 04 da Legião 866. Paulo Gol 2043, para o puxa acionamento, está no box 7. Confirme. É o Gol 2043, para o puxa acionamento, no box 7. Autorizado, chame para o seu táxi. Chamada para o táxi, 2043. boa noite, está 3662, Yankee da Charlie. 2-3, aí mantenho o nível de voo 050, chegada Mari, 1020, ó, ajuste. É, a intensidade está 1, entendemos, descendo ao nível 150, confirmo para o 3662. Nível 050, chegada Mari. Descendo 050, chegada Mari, está 3662. Posicionar 6390, mais 050. É 3-1-0, autorizado 2000, livre MS, acuse localizador 1020. Autorizado MS, eu saio da 3-1-0 para 2000. Conveniente. Para o táxi, eu vou 2043, só com 1-74. 4 horas e 11, alterno Galeão. Se vier Índia Alfa até o ponto de espera, pista no zero, transferência, gol 2043. Índia Alfa, gol 2043. Torre Salvador, boa noite, eu vou 2043, ponto de espera. Bom, 2043, foi alinhada e decolada, pistão no zero, vem, calma. Livre alinhada e decolada 1-0, vou 2043. 12-29, com 1-0, 2-1, descendo para 5-10, já 3-6, né? Europa 083, Eastern 1024. Tron 8021. Calm established localizer curse. Wait, clear approach 083. 2043, você cola no 2300. Chama a tradição, vai dar um 2018. 208, obrigado, boa noite. O 2043, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360, vigilante. 360, pode iniciar a curva aqui, pode tomar flor direto de lá de Dael? Alguma... Estamos com relação à saída, 2043? Afirmo, está presente, pode voar Dael? Na lateralidade da saída, voo 2043. Não, perdão, mantém o perfil da saída, é isso? 2043? Sim, saída via Dael. Tá bom então, mantém o perfil da saída. Voo 2043. Europa 083, down 2000. ILS, our last approach, come establish localizer, altimeter 021. Chanel 6310, chame a torre em 1895. 1895. Corre Salvador, Oxenero 63, 10, realizado o localizador. Estamos juntos. Oxenero 310, livre posto, 10, vento calmo. Esboço, Oxenero 6310, só confirmando o condição da pista. A pista seca, senhorita. Confirme. A pista encontra-se seca. A última aeronave que pousou informou que estava molhada, mas já faz mais de 5 minutos. Ok, obrigado, senhor. Até vamos lá. Confirme a rota? Até Perizulu 21 no Perizulu. Não entendi. A Perizulu 21 no nível 360. Ciente, aguarde de cópia. A 6662 vai atingir 5 mil pés. Confins, conforme rota do plano de voo, nível 360. Pós-decolagem, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5023. 360, autorizado com nota conforme plano, decola da 10, direita após Arbor. Primeiro, décima. 208 ao controle, 295 alternativa, 023 transforma, 094. Correto, chama para estacionar. Táxi atende da Juliette. Alfa Juliette, 6-1-0. 2043, chame Recife, frequência 1251. Obrigado, boa noite. Boa. Estabelecendo águilas, Europa 03. Europa 03, call tower 118, decimal 95. 1895. Salvador, boa noite. Papá, vindo de uma foto de um lugar, tá? Papa Lima Lima Fox, está autorizado até o nível de voo 050, chegada a Mário 1021, não é ajuste. Alpha 084 Tower. Alpha 084 Final, Europa 03. Clear Slender 10, wind calm. Chame a torre em 1-8, decibal 95. 1-8, 95, boa noite, 3662. Europa 083, on the ground at 08, ok, the next taxiway at your right, and contact Salvador Ground, 121-90. Confirm ground taxi, 119-190. 1190, we're looking on the, at the end of the runway, Europa 083. Boa noite, está 3662, passando externo, baixado e salvado. Está 3662, agora de pista livre. Guarda 3662. Posicionado pistão no zero, vento calmo. Tive posicionado zero, tá 3662. Yeah, muy buenas, muy buenas, Europa 083, runway for Kate. Europa 083, contact 1-2-1, runway for Kate, we are now. Roger, Air Europa 083, text approved via Alpha and Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Europa 083. Escuta? Não, recebeu apenas interferência e uma espécie portadora. Sim, tem condições de fazer um check no, na 118 de uma meia dúzia? 118 e meia, vou trocar agora. Aguarde cópia. Aguarda. Como recebe a torre 118? Papa Lima Lima Fox. Estado de pista até 2010, livre LF, localizador Lima Lima Fox. Separa do Rio, porta da condição do localizador, quantidade de enviar à direita da posição de TAP, com a formação de segurança. Autorizado de giro. Obrigado. Salvador, boa noite, azul 2795, nível 160, bloqueou o Conde, voando a Adolfo. Oi, Golf 2795, da Azul para interceptar a chegada, 1021, reposto para descida. Chamarei para descida, quando o Golf está presente. Azul 2795. 2795, assim, identificação, contato radar 67 milhas Nordeste, vigilância. Vigilância 2795. Número 857, decola 10, curva direita, da El, Leda, Irone, 5061, 208. Ouvindo o transponder copiado? 5061. Repensamento correto, posição 04, chama pronto. Chama pronto. comandando com 1099, puxa estacionamento, estaciona 9. 1099, chamou pra puxa? Confirmo. Estado, puxa no 09, chame táxi. Autorizado, chamando para táxi, voo 099. Rumo 099 para o táxi com 174 a bordo, 2 horas e 50, galeão. Confirme o POB? 174. Autorizar táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 021. 021 no Pátio Índia Charlie, ponto de espera 295. Próximo ponto ideal de descida, azul 2795. 2795 até 4.000 pés, 1021. 4.000, 1021. 2795. Localizador Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, Torre 1 no 8, decimal 9. Boa noite. Torre, boa noite, papapá, Lima, Lima Fox, estabilizado com o localizador. Papapá, Lima, Lima Fox. Torre, Lima, Lima Fox. Salvador, Lima, Lima Fox. Torre 198, decimal 6. 6 é o capa. Salvador, boa noite. É o gol 1099. Se aproximar do ponto de espera da 10, por um. Diga pra gente a frequência da torre 11895. Não, no momento 118 decimal 0, meia dúzia. 118 decimal 6. 18 meia, obrigado. Alô, Salvador, 3858 novamente, ainda com a informação de Charlie. Está pronto o cópia Fortaleza quando disponível. 3858, Charlie, confere, autorizado Salvador para Serra Brava Fox Trot Zulu, via Pezulu 119, conforme a rota do plano de voo, nível de voo 370, decola da pistola 0, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5065, controle Salvador, APL 120, décima 8. Está autorizado 370 Fortaleza, conforme a roda do plano apresentado, inicialmente a Pezulu 19. Decola perfil Momo, transição Froti, na saída Salvador 12080, o código 5065, da 3858. Curva esquerda no perfil da saída Momo. Afirmativo, senhorita, decolando a 10, curvando à esquerda, da 3858. Protejamento correto, está me pronto na posição 02. Cotarata, 3858. Digo Salvador, Alexandre 63, 10, informação, curso Charlie, nível 390 para Recife. Confio 350? Confio 350, 310. 63310, autorizado Salvador para Serra Bravo Romeu Foxtrot, Delta 197, nível de voo 350. Da Gola Pistona 0, curva esquerda, saída por Cajão Moaru. Transponda 5064, controle Salvador, PL 120, décima 8. 350 autorizado Recife, Brasil 17 até Porto Recife, Gola Pistona 0. Primeira curva esquerda, fazer colagem por Cajão Moracaju, 5064. É o transponder 208, controle após a chinela 63, 10 no ponto 6. Chinela 63, 10, cotejamento correto, no portão 06, chame pronto. Reportar a ponta, chinela 63, 10. Controle, boa noite, Gol 1099, passando 1500. Gol 1099, suba e mantém nível de voo 360, vigilância, saída Arbor. Saída Arbor, 360, Gol 1099. Controle, Salvador, muito boa noite, da 3305, para o seu Charlie. TAM 3305, chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 050, meio 21, 021. Ok, via Mari 050, TAM 3305. Salvador, muito boa tarde, Portugal 022 heavy with information Charlie, on stand number 10, will be ready within 10 minutes, requesting flight level 37. TAP 022, Pablo de Lima, papapapa Tango, flight level 370, via Upper Whiskey 50 until Mike Sierra Sierra, after flight plan rule. Take off 10, left turn, Momo de Patrick de Lube, transition, call 5552, Salvador de Patrick, 10.8. And the Portugal 022, clear to destination via Opel Zulu 50, Mike Sierra Sierra. Departure runway 10, left turnout, Aaron, cabin transition. Momo Departure Dilube Transition. É Mike Oscar Departure Dilube. Delta India Lima Uniforme Bravo Transition. Jaya Up Whiskey 50. Until Mike Serra Serra. Arbor aguardando transferência de controle de comunicação. Poderia coordenar uma prova mais à frente, moto, por exemplo? Tarde. Obrigado. Confirm flight level, Skolk, please. Flight level 370, Skolk 5552, departure frequency 120.8. Freeze back, alright, post for startup and push gate 10. TAP 022. Call you for startup, Portugal 022. Follow the 3258, tiver questionamento 02. 2795, chame a torre em 18 decimal 95. Azul 2795, chame a torre em 18 decimal 6. 1186, vou chamar. 605, autorizado 2000 pés, VLS acorde no localizador. 1021 na região. 605. Aguarde, voo 1973. Aguarde, 1973. Confirme, clareza, tenacidade UNO, por gentileza, quer confirmar? Chame o centro Recife em 128 decimal 8. Dá 3305. Pronto, 3305. Informação, 3305. Desculpa. Então, 3305, chame Recife, frequência 1288, alterne 1260. O 3305 está aproximando para Salvador, está incluído 2000, são atualizados. Queria desculpar, então 3305, reporte estabilizado no localizador. Pode dar. Azul, Google 1099, controle. 1099, controle. Voo 1099, chame Recife 1288. Go 1973. Salvador, voo 1973. 1973, siga. Na medida possível, a senhora tem como nos informar aí o que é o estimado por nós? O estimado para PUSH? Senhora. 5 minutos. Ah, ok, muito obrigado. Da TAM, DAX com 154, João Pessoa 320. Autorizar táxi até a ponte espera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajustão centro 1021. Registrado agora 1021, ingressa a Índia e confirma 1895, mesmo 186, senhorita? 186. Ah, positivo, 3858, obrigado. Autorizado, Puxa 04, chama táxi. Autorizado, Puxa chama por táxi com 973. Alô, Salvador, boa noite, é o Azul 2795, Daytona Fox. Azul 2795, autorizar táxi via Alfa Kilo 43, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo 43, atento ao sinalizador, senhora. Azul 2795, na sua escuta até a parada. Portão 612, eu acho, né? 6300. Portão 6300 para PUSH, 06? PUSH, 06. Autorizado, PUSH 06, chame táxi. Faculdade 6310. Estabilizou para 3305. São 3305, chame a torre em 18 decimal 95. 895, pode. 1973, temos 169 a bordo, alternando Guarulhos, 3:40 autonomia. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118.95, ajuste de altímetro 10021. Autorizado via Índia, 1895.021, voo 1973. Estou corrigindo a vírgula da torre, é 18.6. Ah tá, 18.6, voo 973. Corrigindo lá. 370, vigilante, 3258. É 3858, controle. Prossiga, 3858, mais curto. Nível de voo restrito ao 350. Restrito 350, tá 3858. O Ocean Air 6310. Nós somos em 165 a bordo, são 3 horas e 20 segundos. Alternado é São Gonçalo da Lua, do Manante, Natal. Natal, alternativo? Para Serra Golfe. Atente, autorizar o táxi até o ponto de espera, bate 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 60, ajuste de altímetro 1021. Sete com 1021, telefone, ponto 0, 1226, Oceania, 6310. Poderia voar em alguma proa direta? Estou interferindo na no voo direto por enquanto. Ok, seguindo a saída da mão, 3850. Salvador, boa noite, Azul 9304. Azul 9304, descida autorizada até 4 mil pés, chegada a ponte e ajuste NI 21 no 021. Ponte 21, ajuste. Pode 304, a possibilidade de liberar a velocidade em bom. Repita por gentileza, 9304. É a possibilidade de liberar a velocidade em bom. Escolha, boa noite, Azul 4298, informação Charlie. 4298, descida autorizada até o nível de voo 050, chegada a Mari 1021. 050, 1021, 4298. Copiando, Salvador, do 434, tá bom? Copiado, aguarde, vamos efetuar os cálculos aqui para ver se tem condições em função de outras aeronaves, um instante. Azul 9304, mantenha a chegada bom, se desce via, reduza a velocidade para 230 nós, será o número 2 no sequenciamento, em função de outra aeronave da companhia no setor sudoeste de Salvador, em aproximação. É, ciente, ciente, tamanho do 9304 Azul, como é que seguiu com o que é altitude, bom. Sem problema. Caso não tenha condições, nós o retornaremos na sequência mesmo. Vamos por 9304 Azul, descendo para 4 mil.